Dizem que estou falando demais, já estão querendo me fazer calar. Que esse costume de tocar em doutrina é só pra pastores, não posso falar. Já estão tentando caçar meu mandato, em muitas igrejas não posso cantar. Já estão dizendo que é fanatismo, o que estou cantando é radicalismo, que eu preciso logo com isso acabar. Mas o importante é obedecer a Jesus, autor da nossa salvação. Os homens pretendem me emudecer, mas se eu me calar, as pedras clamarão. João Batista fora decapitado pelo simples fato de falar a verdade. Nem que seja a última coisa que eu faça, manterei com fé a minha integridade. Se Deus me escolheu para essa obra, não posso fugir da sua presença. Ai de mim se não falar a verdade, serei o culpado, é a realidade. Dormirei devendo a minha consciência. Mas o importante é obedecer a Jesus, autor da nossa salvação. Os homens pretendem me emudecer, mas se eu me calar, as pedras clamarão. De que me adianta fazer a vontade de alguns que não estão satisfeitos? Prefiro morrer do que me calar. Também reconheço que não sou perfeito, temos que falar a pura verdade. Doa em quem doer, tem que ser assim. A volta de Cristo é um fato iminente, vai surpreender milhares de crentes que irão sofrer um terrível fim. Mas o importante é obedecer a Jesus, o autor da